1.432, onda média 820 kHz. ZYZ853, onda tropical, 60 metros. 5.035 kHz. ZYE236, onda curta, 31 metros. 9.635 kHz. Onda curta de 49 metros, 6.010 kHz. ZYZ804 FM, 90,9 MHz. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida. Transmitindo de Aparecida, São Paulo, Brasil. A maior audiência cativa do país.